o tamanho do amor que eu sinto. São como as estrelas no espaço que ninguém pode contar. E maior que esse amor é o teu por mim, infinita é a tua bondade. Ele foi capaz de morrer por mim, é amor de verdade. Vem comigo assim, ó. Antes de te conhecer, Jesus, era um barco em pleno alto mar, quase a naufragar, mas tua voz acalmou. Bora tirar o pé do chão, São Paulo! Te amo mais que tudo, tudo, tudo, tudo. Por isso vou te dar o melhor de mim. Te amo mais que tudo, tudo, tudo, tudo. Jamais vou te deixar. Eu te amo mais que tudo, tudo, tudo, tudo. Por isso vou te dar o melhor de mim. Jesus aqui em São Paulo, levanta a mão! É! Pra cima, gente! Assim, ó. Nem mil palavras podem expressar o tamanho do amor que eu sinto. São como as estrelas no espaço que ninguém pode contar. Bem maior que esse amor é o teu por mim, infinita é a tua bondade. Ele foi capaz de morrer por mim, é amor de verdade. Valeu, gente, obrigado mesmo, hein? Antes de te conhecer, Jesus, levanta pra cima. Era um barco em pleno alto mar, quase ia naufragar, mas tua voz acalmou. Bora tirar o pé do chão, São